Música aqui no Front. Hoje é 29 de abril, um excelente dia para dizer algumas verdades, né? Até porque há exatos 2 anos, em 29 de abril de 2015, tivemos um episódio que revelou, sim, algumas verdades aqui no estado, né? No caso, a repressão a servidores públicos estaduais em Curitiba, com mais de 300 feridos e que protestavam contra o quê? Contra a dilapidação do Fundo de Previdência dos Servidores por parte do governo do estado, que alterou, né, regras para poder sacar mais dinheiro para pagar as contas que não fechavam e comprometeu o futuro do fundo, que até então era tido não como ideal, mas pelo menos sustentável, né? Então percebe que algumas coisas não mudam. Olha só, lá em 29 de abril de 2015, a discussão era sobre previdência. 2 anos mais tarde, previdência também, além de outros presentinhos de grego empurrados aí por um presidente que disse que sabe que não tem apoio popular e que governa com o apoio do Congresso e pronto. Assim que funciona. Congresso que deveria ter representantes nossos. Mas vamos ser bem francos, né? Aqueles caras que estão lá não estão muito bem nos representando, né? Ou será que estão? Enfim, né? Porque votando do jeito que vota, o brasileiro também, né? Vamos ser francos, né? Mas vamos lá. Uma das modinhas dos últimos dias no Facebook foi o jogo das 9 verdades e uma mentira, no qual aí a pessoa coloca, né, 10 fatos sobre a própria vida e os amigos precisam descobrir qual desses fatos é mentira. Eu tô muito afim de jogar isso, então olha só. Mas tô muito afim, não comigo, tá? Com algum político. Vou propor essa pauta aqui agora. Deixa eu pegar o telefone, né? Porque se eu mandar só mensagem convidando, pode ter certeza que ele lê, ignora, pula fora, enfim. Então vou discar aqui o número. Vamos lá. Chamando. Vamos ver se atende, né? Porque fim de semana prolongado e tal. Alô? Alô, deputado, tudo bem? Aqui é o Guilherme da Rádio Transamérica, tranquilo? Tranquilo, fala! Ô, deputado, eu queria propor pra você, né, nesse fim de semana aí, como forma até de interagir com os eleitores, sabe aquele joguinho que estão fazendo no Facebook, sabe, de 9 verdades e uma mentira? Não quer participar, não? Ih, rapaz, caiu a linha? Ou será que ele desligou na minha cara quando ouviu a proposta? Enfim, né, pelo jeito, se foi isso, não quero saber de jogar não, né? Quem sabe aí se eu inverter pra 9 mentiras e uma verdade facilita, né? Então, daqui a pouquinho a gente tenta com outro. Front Transamérica, até meio-dia. We'll be right back. almas dos nossos índios um leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Viva Legião Urbana! Música aqui no front e ainda falta bastante, né, pra hora do almoço, mas eu estava aqui pensando enquanto a música tocava, porque dizem que o Brasil é o país do arroz e feijão, é o país da feijoada aos sábados, mas eu tenho minhas dúvidas, porque desde a chegada dos imigrantes italianos, o Brasil, de certa forma, virou também o país da pizza, ou de repente isso até já vinha de antes, né? Mas vamos adiante, porque eu ouço esse som aqui no fundo, parece um som de música antiga. Vamos ouvir. Pois é, yes, nós temos banana, tem disso também aqui no Brasil, né? Brasil, República dos Bananas, e eu disse dos bananas e não de bananas, porque olha só, né? É normal aceitar com passividade o que está acontecendo no país, afundado aí em denúncias de corrupção de todos os lados, e ainda reclamar, por exemplo, de quem denuncia ou protesta. Não me parece muito normal não, mas sei lá, diz aí, o filho também é teu, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica. Ordem e progresso. Enquanto a zona continua no Congresso. Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Deputado não ganha mensalão. Se tudo aqui acaba em samba, o país acorda bamba. Querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo. Agora entendo porquê. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. aqui embaixo as leis são diferentes. Câmara tenta acabar com o voto secreto. Vagão aéreo causa mais de 180 atrasos. Acusados de corrupção são considerados. Os dias passam lentos, os dias passam lentos, yeah. Cada dia eu levo um tiro, cada dia eu levo um tiro. Não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis. Programação musical aqui no Front. Olha, o brasileiro é mesmo criativo, né? Impressionante. O pau torando aqui na fronteira, tiroteio, bomba, perseguição a bandidos fortemente armados e o povo fazendo piadinha sobre o assalto milionário ocorrido no início da semana ali em Ciudad del Este, com ataque a uma transportadora de valores no quilômetro 4, que resultou no roubo de mais de 11 milhões e 700 mil dólares, conforme cifras finalmente confirmadas, né, na quinta-feira pela transportadora. Lembrando que a informação inicial era de que o valor era de cerca de 40 milhões de dólares. Bem menor, né? 11 milhões e 700 mil foi o que foi confirmado aí pela transportadora Prosegur. Pois bem, teve de tudo, né, em matéria aí de engraçadões de internet, né? De piadinha com fotos de espiga de milho dizendo que conseguiram achar os milhões, né? A áudio maldoso no WhatsApp afirmando que o motivo real da troca de tiros teria sido a destruição de pés de mandioca. Que aí não pode, né? Assaltar transportador, ok. Agora, derrubar pé de mandioca, negativo. Isso aí dá motivo até pra Terceira Guerra Mundial e que Coreia do Norte que nada, né? Mas em meio a tanta piada batida, surgiram também algumas piadas bem originais, que eu vou destacá-las aqui, né? Com o auxílio, inclusive, das risadinhas do Chaves. Sobe o som, sobe o som! Isso, porque tudo fica mais engraçado com o fundo de risadas do Chaves, né? Essa piada aqui foi compartilhada e quibada tantas vezes que ficou impossível, tá, descobrir o autor. Mas vamos lá, porque é genial, né? Sabe por que não tinha palmeirense entre os brasileiros que foram assaltar no Paraguai? Sabe por que não tinha palmeirense? Porque palmeirense não consegue passar pela ponte. Entendeu? Palmeiras, ponte, Ponte Preta, ok. É essa piada aí, né? Mais ou menos nessa linha aí, inclusive pegando no pé dos corintianos, né? Mas vamos lá. E olha, até o José Simão, que normalmente só o Ricardo Boechat dá risada lá na Band News FM, mandou uma tirada genial, viu? Saca só o que ele disse. Sabe por que brasileiro foi roubar no Paraguai? Porque aqui a turma da política já roubou tudo, não sobrou nada. É, e essa chega a ser cruel, né? A gente ri pra não chorar, porque tem fundo de verdade aí sim. Front Transamérica até meio-dia. Eu fico esperando aquele ano que eu sei que eu vou bombar, que eu vou ganhar muito dinheiro. Enquanto isso eu fico em stand-by com aquele pé atrás. Caí no berço, caí no mundo sem nenhum tutorial de como eu chego no sucesso. E tudo vira as costas. Pois eu sou jovem, com um corpinho de ancião. Eu sou jovem, mentalidade de vovô. Eu sou jovem, Você está ouvindo Front na Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais cantarolante, dançante da face da terra. E quem consegue se segurar, né, com tanto swing e formosura? E o Brasil realmente não é para amadores. E aqui eu destaco uma notícia publicada ontem pelo Estadão durante a cobertura, né, da greve geral, que dizia o seguinte no título: apesar da greve geral, Michel Temer e ministros trabalham normalmente. Aí eu te pergunto, ué, que os caras do Estadão esperavam? Que o Temer e os ministros aderissem à greve geral convocada contra projetos aprovados, né, apresentados pelo governo deles? Não faz sentido, né? Simplesmente não faz. Já imaginou, por exemplo, o dono da empresa aderindo à greve dos empregados contra ele? Ah, a Colômbia, país nosso vizinho aqui, pode até ser a dona do tal do realismo mágico, né? Um movimento literário popularizado com o Gabriel García Márquez. Mas olha, surrealismo mágico, que beira inclusive a pornografia às vezes, né? Só aqui no Brasil, não adianta, não tem. E já reparou como tem gente que é especializada em reclamar? Pois é, especializada em reclamar. Só isso. Falar do governo? Reclama. Falar do emprego? Reclama. Falar do desemprego? Reclama também. Falar de quem reclama? Reclama, claro. Falar de quem não faz nada enquanto os políticos fazem a festa? Vai reclamar. Sempre reclama. Impressionante. Falar de quem decide fazer algo e protestar? Tá lá o cidadão reclamando de novo. Claro que reclama. Aí eu fico pensando, né? E quando chegar lá na frente e a pessoa, por um motivo ou por outro, não conseguir trabalhar ou se aposentar e perceber, né, que um direito que tinha lá atrás, acabou sendo tirado, contrariamente, né, aos protestos que ele tanto reclamava. E aí, ele vai fazer o quê? Reclamar? Especializado nisso ele é, né? E quando falamos de questões como a reforma trabalhista ou a reforma tributária, é necessário deixar bem claro o seguinte, né? Não é com discursos de 8 ou 80 que os problemas de hoje, né, que geram a necessidade de reformas, serão solucionados. A Previdência e as leis trabalhistas no país precisam de mudanças, sem dúvida, afinal, o mundo muda, a sociedade muda, as aspirações e anseios mudam também. Agora, será que os governantes e congressistas que estão aí, cada vez mais impopulares, né, e afastados da realidade, são as pessoas mais adequadas e até ilibadas para conduzir debates importantes assim? Você, por exemplo, confiaria o futuro da sua empresa, do seu emprego, da sua aposentadoria nas mãos de pessoas às quais você simplesmente não confia? Você, por exemplo, já leu também o que diz o texto das reformas? Foi consultado, participou do debate ou deixou tudo para que deputados, senadores e integrantes do governo Temer fizessem isso por você? Percebe onde eu quero chegar? Nenhuma reforma vai ser tão ruim que não tenha pontos positivos, né? Que não traga também avanços em pontos que simplesmente estão ultrapassados. Mas é aquela história, se você não se envolver, ou se não deixarem você se envolver no assunto, aí sim a situação complica, né? Porque ainda mais nesse mundo, nessa crise de credibilidade que estamos vivendo, neste país que infelizmente ao longo dos anos se especializou naquela história do engana que a gente gosta. Vamos agora ao primeiro intervalo do Front deste sábado, 29 de abril de 2017. Mandando aqui um abraço ao Brigão, ao Piloto, ao Praia, ao Grosseiro. É, galerinha do barulho, hein? Aprontando altas confusões em um estado perto de você. No próximo bloco tem bate-papo com ela, Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Ainda hoje tem o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha, né? Ou reformas do governo Temer no lombo do cordial cidadão brasileiro. Rápido intervalo e já voltamos. Programa Front até meio-dia.